sempre com a minha marra de negona. Essas minas passam mal com o meu pique de putona. Essa mina é toxina e eu sou o rec sona. Vou roubar o celular dela e vou jogar ela na lona. Tô fumando gás, esqueci de pôr a máscara. Não gosto de outra droga, eu sou a pertua brava. Tudo articulado, sem mexer peça à toa. Faço certo, pelo certo, o universo abençoa. Novo dia de lei, uma nova violência. Lancei uma música e ela veio à falência. Não faço simpatia, essa é a minha essência. Eu gosto de sangue na sua cara sem sequência. Inimizades, eu sei que isso faz parte. Foda-se o teu papo, eu quero uma Kawasaki. Não tô interessada em fazer amizade. Quero dot, não fofoca, filho, eu não sou padre. Não gosto de tu porque tu acha que a vida é um morango. Eu sou da VU, agora que apareceu um moco. Ele rendeu pra mim e eu vi que ele é branco. Não gosto de apartheid, esse branquinho tão. Não gosto de tu porque tu acha que a vida é um morango. Eu sou da VU, agora que apareceu um moco. Ele rendeu pra mim e eu vi que ele é branco. Não gosto de apartheid, esse branquinho tão. Eu sou o pior erro dos meus exes. Ele sabe disso, caixa grossa se envolveu comigo. E tu correu o risco, acostumada a escolher. Novo ano, novo pinto, renovo o meu estoque. E eu coleciono marido pra começar. Seu namorado quer comer. Ele vê meus stories, já quer chamar no PV. Negros quebrados são fracos, então eu não sinto ter. Preciso de um soldado capacitado nascer. Pode se envolver porque o trabalho é lindo. Eu sou de raça, por isso se apaixonou. Pra patrocinar, agitou. Ele quer uma novinha como trema sem amor. Pode se envolver porque o trabalho é lindo. Eu sou de raça, por isso se apaixonou. Pra patrocinar, agitou. Ele quer uma novinha como trema sem amor. Não gosto de tu porque tu acha que a vida é um morango. Eu sou da VU, agora que apareceu um moco. Ele rendeu pra mim e eu vi que ele é branco. Não gosto de apartheid, esse branquinho tão. Não gosto de tu porque tu acha que a vida é um morango. Eu sou da VU, agora que apareceu um moco. Ele rendeu pra mim e eu vi que ele é branco. Não gosto de apartheid, esse branquinho tão.